jeito de dizer te amo, que eu te quero no fundo do meu coração. Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim um sonho assim jamais tem fim. Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração. Quero fazer da sua vida poesia. Nas águas do